português do Brasil. Álbum de família. Você não conhece os meus pais? Não? Esta é uma foto deles. Aqui eles estão jovens. Meu pai, alto, magro, moreno e com bigode. Minha mãe, uma moça bonita e simpática. Baixinha, como sempre, cabelo curtinho e muito alegre. Esta sou eu com a minha irmã, Cristina. Eu sou esse bebezinho bonito e gordinho. Minha irmã gosta muito de mim até hoje, e eu dela. Sempre que eu posso, telefono para ela e a gente fala da família, dos maridos, das crianças. Esta é a minha mãe com os pais dela, meus avós, Hortência e José. Aqui o meu avô está um pouquinho magro, usando óculos. E o cabelo da avozinha é quase loiro e encaracolado.